Madragoas da Amália, com António Vieira. Muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas da Amália. Cá estamos para mais uma conversa, a acompanhar esta hora de, na Rádio Amália. E hoje vamos ter mais um livro sobre a mesa. Neste caso chama-se o livro Então Boa Noite. Bem a propósito, aliás, deste programa e deste horário. O autor é o Mário Zambojal, que regressa aqui às Madragoas. Mário, seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, e muito obrigado por estar aqui novamente. Aliás, nós estávamos a falar sobre isso há bocadinho. Faz dois, três anos, não estou certo. Eu deveria saber, mas pronto. Não diga isso. Estas coisas das datas não são sempre... na altura... veio aqui falar-me de um outro livro. O que é que mudou nestes dois, três anos na sua vida? Dois, três anos, tenho mais dois, três anos. vou mudando nas minhas referências de cidadão, mantendo que eu pedem-me frequentemente, não, é uma coisa que eu estou ligado, que todos os anos tenho que mandar uma coisa que é prova de vida. De maneira que são desconfiados. Eu tenho que levar um papel a dizer: olha que o gajo está vivo. E não sei se mesmo com papel vão acreditar, em alguns casos. Mostre lá bem. E pronto, tenho 82 anos, é uma idade de linha respeitável. Nasci em 1936, é o dado fixo. Nasci em 36 e já tenho percorrido este fado deste mundo. Por várias gerações. E alguns, o Mário, de facto, está ligado também à história da cultura portuguesa dos últimos anos, e com muitos livros que foram um autêntico sucesso. Por exemplo, essa estreia, logo na década de 80, não é? Estou certo? Se eu disser alguma coisa que não seja... Esteja à vontade, Mário, para me corrigir. Com essa Crónica dos Bons Malandros. Crónica dos Bons Malandros foi escrita em 79, no final de 79, e publicada em 80. Já, é um clássico. Já no ano 80. Já é um clássico. É porque, porque continuam a sair edições. Continuam a sair edições. E o que me causa particular satisfação, digo que posso dizer, é que as novas gerações e rapazes com 15, 14, 13 anos continuam a divertir-se com aquilo, divertem-se com aquilo, como se divertiam os pais e os avós dele em gerações anteriores. E, portanto, vejo o perfil dos leitores atuais, temos muita gente nova. Qual é que é o segredo desse livro e da vitalidade desse livro? É um impulso, aquilo não tem segredo, não escolhi com um objetivo isto ou aquilo, escrevi para ser divertido, pronto, escrevi uma coisa com... E depois apanhei um estilo de narrar muito, muito coloquial com as pessoas, não é? Que eu tinha, porque já sempre escrevi contos, sempre escrevi coisas de ficção, mas pronto, e praticamente tenho publicado um livro todos os anos, quase todos os anos tenho publicado um livro. Esse livro, A Crónica dos Meus Malandros, e também grande parte do trabalho do Mário, é caracterizado por um humor muito, muito peculiar. Há um humor particularmente português? Há uma maneira de rir que seja portuguesa? O português é muito... Há portugueses para tudo. A gente, se queremos querer um exemplo de português carrancudo e engapado, também encontramos. Mas, de uma maneira geral, o português gosta de divertir, gosta de soltar uma boa gargalhada e gosta de se animar. O português é um inventor. O português, alguns portugueses são criativos e são inventores até de anedotas, correm anedotas. Acontece qualquer facto, qualquer... É as redes sociais, é nos cafés, é nas coisas, já se contam anedotas, porque há um lado criativo no português comum, há um lado criativo e divertido. No outro dia li uma citação, eu penso que era de Queiroz, mas não estou certo agora, mas ele dizia que os portugueses estão sempre mais interessados na forma... Na estética da coisa, do que propriamente no conteúdo, nas ideias. Concorda, Mário? Pois. Sim, o português gosta de... O português, quando falamos do português, falamos daquele português comum, o mais dominante, não é? Porque há muitos que estão... É sempre uma generalização, não é? O português gosta de uma coisa que tenha... que soa bem aos seus ouvidos, ou que lhe goste de ler, ou goste de... Portanto, há um lado de preocupação do agradável, do agradável consumir dos sentidos em relação à estética das coisas. E essa foi sempre uma preocupação também do Mário? Epá, eu escrevi sempre despreocupadamente. Eu escrevi sempre com a ideia de que se uma coisa me estava a agradar a escrever ou não me estava a agradar a escrever, para mim próprio, sem pensar se os outras pessoas vão gostar de ler ou não vão gostar de ler. Embora quase todos os meus livros tenham uma, eu nem lhe chamo preocupação, mas presunção. É que tem a presunção que divertem, tem a presunção de divertir, tem a presunção de que o leitor chega ao fim do livro e não dê por mal empregado o tempo que levou a ler. E tenho essa ideia. E, portanto, eu sou o primeiro leitor das minhas coisas e, como tal, tenho uma perspectiva também do leitor. Quer dizer, eu digo, epá, isto não... Isto aqui fragiliza, isto aqui está, não me está a agarrar. Se não me está a agarrar é porque eu entendo que não está a prender a atenção dos leitores comuns. E, portanto, às vezes há coisas que eu corto nos livros e digo, isto aqui está um bocadinho desleixado. E acontece muito, é mais de... Muitas vezes faz-se aquela distinção entre o escritor que vai acrescentando coisas àquilo que está a escrever e aquele que vai cortando. O Mário sente-se pois, em qual dos grupos? Eu corto pouco porque sou muito... Eu estou muito direcionado para o desfecho das histórias. Eu escrevo histórias de pessoas, histórias de personagens imaginados e imagináveis. E, portanto, muitas vezes estou voltado para aquele desfecho. E o que tenho que criar são situações, tenho que criar degraus para que aquele desfecho resulte com naturalidade. Aquele desfecho, epá, isto está bem, ele já tinha dito que ele andava atrás dela. Bom, então as coisas têm que ter alguma naturalidade. Essa ideia de escrever o que se quer, também, como é que é quando se está no jornalismo? E o Mário tem uma longa história no jornalismo pois. Também. Essa ideia de escrever aquilo que lhe dá prazer, como é que era quando o jornalismo fazia parte pois. Da sua vida? O jornalismo o jornalista tem que estar preparado para escrever coisas ao contrário do que gostaria de estar a escrever. Ninguém gostaria de estar a escrever notícias de falecimentos, notícias disto, notícias de tragédias. Sentia esse conflito. Mas tem que ter a noção de que está... O que está a dizer por palavras escritas é aquilo que lhe parece que é a sua verdade, que é a sua maneira, realidade, que a realidade transmite. Embora não lhe agrade que a realidade seja essa. Mesmo em termos políticos, um jornalista pode ter uma aproximação política a este ou aquele partido, ou esta ou aquela ideia, mas se tiver que escrever uma coisa contrária a esse interesse, ele tem que ser capaz de escrever o contrário daquilo que ele desejaria que fosse. Como nos desportivos, os clubes, tem que ser capaz de escrever o contrário daquilo que ele gostaria que fosse a verdade, não é? Porque chama-se independência, então, e distanciamento e independência da sua própria, do seu próprio gosto, da sua própria... Eu penso que o meu percurso, nem gosto de chamar percurso, nem carreira, nem essas coisas todas, mas tive muitos anos nos jornais e penso que nunca misturei as minhas preferências pessoais e as minhas coisas pessoais com aquilo que me pareciam ser a realidade a transcrever. E até, talvez pelo contrário, talvez a preocupação de me distanciar me desse às vezes a falar mal, de falar mal ou falar menos bem daquilo que seria a realidade, mas porque queria mostrar que eu não tinha nada a ver com aquele partido, nem aquele clube, nem ninguém mandava em mim. E então tinha essa. Mas isso é uma longa história de 60 anos de jornais. É muito tempo, de facto. Já um bocado. E no seu tempo de redações, escrevia-se melhor do que se escreve agora, no geral? O cuidado com a língua, não estou a falar da própria qualidade, ou seja, estou a falar de um dos critérios para avaliar a qualidade do jornalismo, não é? Que também é a qualidade da escrita. Há uma grande diferença a esse nível? Como em todos os tempos, todas as épocas, agora há quem escreva muito bem e há quem escreva com muita dificuldade. Houve um tempo em que os jornais e a rádio, eu já sou do tempo pré-televisão, não é? E, portanto, eram os jornais e a rádio que ocupavam todo o espaço de informação, toda a capacidade de informação das pessoas. Eu hoje vou a redações, porque às vezes vou a um jornal ou uma televisão e entro numa redação e eu pasmo. Porque as redações de quando eu comecei, de quando eu já era crescido, primeiro era uma nuvem de fumo, não é recomendável, era uma nuvem de fumo, toda a gente fumava, ninguém... Depois era o som ambiente, que era o batuque das máquinas de escrever. Era a música ambiente, era taca, taca, taca, taca, taca. Eram 30 máquinas ou coisa assim a escrever ao mesmo tempo, faz uma sonorização ambiental. E esse provavelmente, a certa altura, o próprio som ajudava à escrita. Aquilo já fazia parte do processo. E depois havia uma outra coisa que era o falar as pessoas umas falarem com as outras. Eu já tenho contado o caso de... Por exemplo, um tipo está a escrever e depois para e fala para um lado: é pá, sossego é com dois, é com C ou com dois S? É pá, nunca sei escrever sossego. É pá, agora não. Agora vai-se o tio Google perguntar, porque não se pode dar parte fraco, não é? Pois é, verdade. Porque a concorrência é muito maior. O individualismo tornou-se. As pessoas, mesmo que não queiram, não é por mal, não são piores que as outras, mas batalham umas contra as outras muito mais intensamente. Porque cada uma está a defender o seu prestígio interno, a sua carreira, o seu lugar, qualquer coisa, e trabalham muito mais, são muito mais opositoras umas das outras, por muito amigas que sejam cá fora e na vida. Há um individualismo maior do que no desses tempos em que eu era menos novo ainda do que sou agora, e então hoje em dia é um individualismo mais fechado. Mário Zambojal, convidado esta noite das Madragoas, ainda não falámos muito sobre o livro, mas vamos ter tempo para isso, com certeza. Chama-se Então Boa Noite, como disse logo no início, bem a propósito também deste programa, é um romance, Os Difíceis Amores de um Sedutor. Fora de horas, e já vamos conhecer melhor este sedutor, mas antes disso temos também de ouvir aqui alguns temas, alguns fatos, e vamos começar, claro, por Amália Rodrigues. E vamos ouvir, tem a preferência no tema, Mário? Algum tema assim de que goste particularmente? Opa, como é que chama aquele do Batuque dos Meus Amores? Do Batuque e dos Meus Amores, qual é que será? Será? O meu amor. Será o Barco Negro? Não. O Barco Negro. Então pronto, vamos começar com o Barco Negro. Com Barco Negro. Sempre comigo, eu sei. Depois de Amália Rodrigues com Barco Negro, também este É Mentira, Maria da Fé, mas é verdade que hoje estou à conversa com o Mário Zambujal a falar sobre este livro. Então, boa noite. Então, Mário, porquê este título? Porque a personagem central do livro é um tipo que tem, não vou dizer a palavra sofre porque ele não sofre, mas é afetado por uma alteração fisiológica que o leva a fazer dos dias noite e das noites dias. Não é uma coisa programada, agora vou só andar de noite, não, nem sequer o gosto pessoal. É uma coisa fisiológica. Patológica. Ele começou aos 22 anos a ter isso, assim que se aproxima à noite, ele está cheíssimo de vida, de energia, inclusive sentimental, e chega amanhã, começa o sol e ele está doido para dormir. Isto podia ser uma consequência de não ter dormido de noite, mas não é. Ele faz experiências que mostram que só pode dormir de dia. E como ele é muito apaixonado disso, e acontece que nos jantares onde vai e festas, que já são de noite, e ele está perfeitamente imparável de agressividade, no bom sentido, de ataque às meninas, ele arranja situações sentimentais muito profundas. depois vão esbarrar com o facto delas quererem dormir de noite e ele querer dormir de dia. Isso dá um desencontro e a vida dele é muito pautada por esse desencontro, em que elas lhe dão um prazo para ele mudar de vida, mas ele não pode mudar de vida porque ele não é uma escolha, é apenas uma consequência do organismo dele. Acontece que o rapaz também teve um padrinho. O padrinho morreu e deixou-lhe uma vivenda, que é também o centro destas coisas todas, e mais uns bens. E escreveu-lhe uma carta antes de falecer a pedir-lhe duas coisas. Não era para ir cobrar uma dívida, e outra era para se casar com a sobrinha dele, desse padrinho. Deixou a carta. E a carta teve 3 anos retida no notário, e o rapaz, quando recebeu a carta, epá, a vida dele já tinha mudado em relação ao tempo que ainda não tinha recebido a carta, em que era um rapaz descomprometido, e bom rapaz. E fica num grande embaraço, mas resolve cumprir a recomendação do padrinho e casar-se com essa rapariga que ele não conhece, não sabe quem é. E na carta não lhe dão elementos nenhum, só 2 nomes. E o rapaz tem a vida entregue a procurar essa miúda com quem terá de casar-se, sem vontade nenhuma, porque não a conhece, não sabe quem é. E ela não deixou nem o bilhete de identidade, nem nada, nem número de cartão de cidadão, não, nenhum elemento. E ele tem que procurar entre Lisboa e Boston, que era onde estava o padrinho na altura, tem que descobrir o paradeiro dessa rapariga. E é uma faina terrível. E depois acontece que ele, ao mesmo tempo, está apaixonado por uma outra. E essa também se pirou do lado da família dela. E ele está incumbido de a procurar. De maneira que o rapaz está assim um pouco embaraçado, porque tem que procurar duas, uma contra gosto, mas por obrigação, e procurar aquela de quem ele gostava, embora não acredite que ele alguma vez o aceite, justamente por causa da sua desconformidade horária. Ou seja, além dessa patologia, não é? Da troca de dia pela noite, há também aí uma confusão, digamos assim, no coração do rapaz. Não, ele tem uma paixão secreta, mas que não acredita que alguma vez seja viável. Mas eu estou a falar tanto do livro, mas quero ler. O livro é um livro pequeno. O livro é 3 horas ou coisa assim. É um livro breve, porque eu penso que houve uma altura que eu digo, bom, tenho que escrever aqui mais um capítulo ou 2 e tal, e depois pensei que não tinha o direito de tirar aquilo que me parecia a maneira exata de contar uma história para lhe dar mais páginas, para ter mais páginas. Bom, então o livro tem as páginas quase todos, mas é um livro breve que se lê com facilidade. E há uma coisa, António, que eu presumo, isto talvez eu seja presunçoso. Mas força, Maria. Gostava de ter a sensação que tenho tido, que me tem sido transmitida, que estes livros, que este livro vai e os outros que escrevi anteriormente proporcionam o prazer da leitura. Porque é uma escrita arejada, é uma escrita desprovida de complicações, de enormes interpretações, quer das palavras, quer dos seus significados, e é um livro muito oral. Eu, no fundo, eu escrevo como falo. Porque a minha... Isso é bom ou mau, Mário? Depende do ângulo. A oralidade é uma função do nosso destino de ser humano. E é curioso que o Mário também fez textos para televisão e rádio, onde a comunicação é necessariamente diferente dos livros, mas também é uma comunicação oral. Também é comunicação oral. E essa comunicação oral é a base de todo o entendimento imediato. Porque, vamos ver, há uma... Eu ainda conheci um ou dois. Havia ali no Algarve Serrano e no Alentejo uns tipos que, sendo analfabetos, eram contadores de histórias. E a história por eles contada, dita, de cor, improvisando, escrita oralmente contando a história, parecia que parecia que tinha as vírgulas no lugar certo e os pontos finais no lugar certo. E porque aquilo eram pessoas com uma capacidade de construção, até técnica, muito, muito grande. Sendo, temos o caso do Aleixo. O caso do Aleixo, que é o mais conhecido, não é? O Aleixo foi um grande poeta. Escreveu uma das quadras que não há ninguém mais feliz como eu, que tem por secretário um professor de liceu. Eu conheci bem esse professor, o Dr. Magalhães, que andava atrás do Aleixo para lhe registar as quadras que ele ia improvisando, porque o Aleixo não sabia escrever. E, no entanto, tem quadras fascinantes. Não é? Bom, há aquela que muito o Cato... O para-raio na igreja é para mostrar a Deus que o padre, por bom que seja, não tem confiança em Deus. Essas coisas assim tão interessantes. E às vezes, de uma observação, sei que pareço um ladrão, mas há muitos que eu conheço que, parecendo que o não são, são aquilo que eu pareço. Muito bom, António. Isto para um cauteleiro analfabeto, tá, não é? Você representa um enorme talento, uma coisa próximo da genialidade, não é? Da genialidade. Mário, se me permite, e vamos furar aqui um bocadinho a playlist inicial escolhida pelo Mário, para ouvir então um poema de António Aleixo, precisamente, chama-se Ser Doido Alegre, cantado por Cristina Nóbrega. Ser doido alegre, que maior ventura, morrer vivendo para além da verdade. É tão feliz quem goza tal loucura, que nem na morte crê que felicidade. Encara rindo a vida que o tortura, sem ver na esmola a falsa caridade, que bem no fundo é só vaidade pura, se acaso houver pureza na vaidade. Já que não tenho tal como preciso a felicidade que esse doido tem, de ver no purgatório um paraíso, irei ao contemplar o seu sorriso. Ai, quem me dera ser doida também, para suportar melhor quem tem juízo. Ai, quem me dera ser doida também, para suportar melhor quem tem juízo. Ser doido alegre, que maior ventura, morrer vivendo para além da verdade. É tão feliz quem goza tal loucura, que nem na morte crê que felicidade. Encara rindo a vida que o tortura, sem ver na esmola a falsa caridade, que bem no fundo é só vaidade pura, se acaso houver pureza na vaidade. Já que não tenho tal como preciso a felicidade que esse doido tem, de ver no purgatório um paraíso, irei a contemplar o seu sorriso. Ai, quem me dera ser doida também, para suportar melhor quem tem juízo. Ai, quem me dera ser doida também, para suportar melhor quem tem juízo. Solidão da prensa num olhar triste, como se os seus olhos fossem as portas do pranto, sinal da cruz que persiste, os dedos contra o quebranto e os búzios que a velha lançava sobre um velho manto. Espreita está um grande amor, mas guarda segredo. Vazio tens o teu coração na ponta do medo. Vê como os búzios caíram virados para norte. Pois eu vou mexer no destino, vou mudar-te a sorte. Pois eu vou mexer no destino, vou mudar-te a sorte. Havia um desespero intenso na sua voz. O quarto quanto cheirava incenso, mais uns quantos pó. A velha agitava o lenço, dobrou, deu-lhe dois nós, e o seu Padre Santo falou, usando-lhe a voz. À espreita está um grande amor, mas guarda segredo. Vazio tens o teu coração na ponta do medo. Vê como os búzios caíram virados para norte, pois eu vou mexer no destino, vou mudar-te a sorte. Pois eu vou mexer no destino, vou mudar-te a sorte. Na ponta do medo, vê como os búzios caíram virados para norte. Pois eu vou mexer no destino, vou mudar-te a sorte. Pois eu vou mexer no destino, vou mudar-te a sorte. Pois eu vou mexer no destino. E depois desse Ser Doido Alegre, na voz de Cristina Nóbrega, nós falávamos do poeta popular António Aleixo e por isso ouvimos aqui um poema de António Aleixo. Ouvimos também, acabámos de ouvir, aliás, Ana Moura, com este Os Búzios, um tema que fala um bocadinho sobre essas questões, é assinado pelo Jorge Fernando, e fala um bocadinho sobre essas questões da sorte e do azar. Vamos lá saber, Mário, a personagem deste livro é um rapaz de sorte ou de azar? Ele começa por ter sorte, inclusive nas suas inclinações, nas suas abordagens sentimentais e amorosas, começa sempre por ter certo. Virá o azar depois do embate de acerto de horas com a pequena, porque ele vai ter ela depois, elas acabam sempre por se irritar por ele sair de noite e ficar a dormir de dia. Este desencontro leva a alguma dificuldade de se harmonizar as suas vidas, mas vão acontecendo coisas. Vai acontecendo coisas. Outra presunção, já estou muito louco. A minha sensação, e se alguém me disse, é originalidade. A minha preocupação é originalidade. Eu não quero que os meus livros, nenhum meu livro, se pareça com os anteriores, nem com outros livros de outras pessoas. Quero que sejam histórias perfeitamente originais. Porque só assim é que faz sentido. Só assim é que faz sentido para mim, contador de histórias, que sou. Faz sentido contar uma história realmente nova, realmente diferente das outras histórias que já circulou, porque e também adaptado ao meu estilo de escrita, que é de uma certa ligeireza e de uma certa vontade de fazer sorrir, as minhas histórias tendo são contadas no mesmo estilo, têm profundas diferenças, porque o que acontece e os personagens e os acontecimentos são diferentes umas das outras, e sobretudo preocupo-me em não ter. A gente diz assim, epá, eu tenho a certeza que os meus livros são perfeitamente originais, nunca li outro que fosse parecido ou não sei o quê. Bom, mas o Crime do Padre Amaro e o Crime do Padre Mori saíram quase à mesma altura com os mesmos temas, com o mesmo tema central, e a gente já não sabe. Eu não sei o que é que está a escrever hoje um tipo na Finlândia ou no, claro, ou no coisa que, quer dizer, pode estar a escrever então boa noite. E é assim tão importante, difícil, essa questão da originalidade. Acho que a originalidade também acaba por justificar o apego do leitor a uma história, porque não sabe o que é que vai sair dali, porque não está treinada em outras histórias. Não há nenhum vício ali, pois, do leitor. Não está treinado em outras histórias para ver o que é que acontece. E, portanto, eu tenho prezo muita originalidade. O Mário já aqui disse, mais do que uma vez, já falou desse seu gosto pela ideia da história, de contar uma história. A minha pergunta é, acha que há poucos contadores de histórias na literatura portuguesa? A minha ideia é de que há muita literatura em Portugal que é demasiado atmosférica, onde percebe-se que o autor não está interessado na história que está a contar e está interessado noutra coisa, e agora aqui não estou a dizer se é mais ou menos... não estou a fazer nenhum julgamento, nenhum juízo de valor, mas muitas vezes fico com a ideia de que não há esse apreço pela ideia de contar uma história. E no entanto, eu considero que é fundamental. Quando vir aí, por exemplo, um filme, cinema, uma adaptação baseada no livro tal, é uma história. Está baseado na história. Não está baseado só no conteúdo físico. A Crónica dos Meus Malandros foi adaptada ao cinema. E não vai ficar por aqui. Pelo que sei, não vai ficar por aqui. Vai aparecer mais coisas. E o teatro também, já. E portanto, tem uma história. E quando não há uma história, por exemplo, é um livro que tem muita meditação filosófica, um livro que tiver muita meditação filosófica da vida, das coisas, da sorte e do azar... É muitas vezes um livro dificilmente adaptável a outro género de arte. Não é contador. E depois as pessoas, de uma maneira geral, o que prende a atenção é uma história. As anedotas que correm permanentemente em toda a parte são micro-histórias. São micro-histórias de essas micro-histórias, muitas vezes engraçadíssimas, sem autor declarado, sem ninguém saber quem foi aquele humorista que está para aí numa leitaria qualquer, de uma cidade qualquer, de um ponto qualquer do país. E algumas dessas anedotas e histórias vão crescendo, não é? Boca a boca. Exatamente. E depois há essa história dos provérbios, quem conta um conto sempre lhe acrescenta um ponto, não é? Sim. Que os provérbios são muito engraçados porque há coisas que são boas sínteses dos comportamentos humanos. Há provérbios que são boas sínteses de comportamentos humanos. E por exemplo, o caso do anedotário, porque se acontecer hoje uma coisa, no desporto ou na política ou não sei o quê, uma coisa... Começam a sair uma data de anedotas para aí. E hoje em dia ainda mais, não é? Com a internet. Lá estão os criadores e alguns com muita graça. Mário Zambujal, convidado esta noite das Madragoas, veio apresentar-me o livro Então, Boa Noite, é um romance, Os Difíceis, um romance que conta então os difíceis amores de um sedutor fora de horas. Eu acho graça, o Mário já explicou aqui a ideia do livro e esse problema da personagem que troca os dias pelas noites, mas esta ideia de um sedutor fora de horas leva-me a fazer uma pergunta: há horas más para a sedução? Há horas apropriadas, porque ele é fora de horas, ele não está a más horas. Está fora de horas. Coisas diferentes. Que é a hora em que tem mais possibilidades de abordar pessoas, de falar com pessoas. E esse tipo que pela sua vida noturna, não contacta com imensas pessoas que fazem uma vida normal, que vivem de dia, não é? E essa é porque ele está fora de horas. Ele está fora das horas habituais para ter determinados convívios. Já se percebeu que estamos diante de um sedutor. Como é que caracterizaria o caráter de sedutor desta personagem? É muito diferente do Mário? Coitadinho do Mário. O Mário não tem nada disso. Mas um sedutor, eu conheci alguns... O meu caro António, se calhar, tem uma grande prática, mas eu acho que o sedutor... Nem por isso. Um sedutor tem muito que ver com o verbalismo, com o que diz, como diz. São as atitudes que contam, mas é também o modo de falar, o modo de encantar, o modo de agradar. E os doutores e as doutoras também não estão fora disto, porque há um jogo de cativação de afetos que é comum aos dois, né? Uma mulher, uma rapariga que queira seduzir um homem também pode ser sedutora, e não precisa só ser porque é mulher, porque é mais bonita, porque é mais atrativa, não é isso, é porque a maneira de falar, a maneira de sorrir, a maneira de se comportar pode levar à sedução. Eu gosto das sedutoras. Já está a pensar numa outra história, Mário? Ainda não. Epá, eu como é que é o ritmo de escrita hoje em dia, para si? É, como sempre, sou muito desorganizado. Tudo, sou muito desorganizado, muito desorganizado. E depois levo muito tempo sem escrever, e epá, depois levo muito tempo, e depois quando começo a escrever, muitas vezes sou rapidíssimo, né? Porque já tenho as coisas. António, nós dizemos, escreves ao computador, escreves à mão, escreves coisas, escreves... Não, não. Quando, tipo, a primeira escrita de um tipo é a cabeça. A cabeça é que escreve a história, a cabeça é que desenha os personagens, a cabeça é o nosso cérebro é que está a trabalhar, muito antes de se passar à parte física, que é passar aquilo a um papel ou uma coisa de computador, a parte mental já trabalhou, já está a dizer à parte física, é assim, é alto, é baixo, não sei o quê. E muitas vezes, não sei se vai concordar comigo ou não, até porque eu não tenho qualquer tipo de experiência a esse nível, mas a ideia que eu tenho é que, muitas vezes, e sem querer complicar muito, as histórias começam a surgir na cabeça dos escritores muito antes deles acharem que ela de facto surgiu. Ou seja, é um trabalho de anos, muitas vezes, tem não é? Tem toda a razão. É aquela história do Picasso. Quanto é que demorou a pintar o quadro? Todos os anos da minha vida. Tem toda a razão. Porque muitas vezes o nosso deambular pela vida tal leva-nos a reter determinadas imagens que nós não sabemos o que é que estamos a arquivar cá dentro. Nem sabemos que estamos a arquivar que quando nós descrevemos uma personagem e é um tipo assim, um assado, é uma mistura de várias imagens que cativamos no passear pela vida, né? As coisas do cérebro foi criando imagens de física e psíquicas das pessoas, como é que são as pessoas. Por exemplo, a gente pode inventar tudo, mas ninguém inventa sentimentos. Sentimentos não se inventam, é os que há. É aqueles que nós conhecemos do contacto com as pessoas dentro da vida, como é que são os sentimentos. Não basta dizer sentimentos maus ou bons, sentimentos de afeto, sentimentos de inveja, sentimentos disto, sentimentos daquilo. Os sentimentos são os sentimentos humanos. Não se pode acrescentar mais nenhum, por enquanto, porque é esta mistura daquilo que nós conhecemos das pessoas e esta enorme diversidade. Como é que as pessoas, há tanta gente, nada, as pessoas absolutamente iguais, nem sequer fisicamente, quanto mais na maneira de falar ou de exprimir ou de pensar. Não há duas pessoas absolutamente capazes de pensar exatamente o mesmo em cada momento, não há. E essa diversidade é um dos encantamentos que a gente pode colher da experiência humana. Mário Zambejal foi convidado esta noite das Madragoas, veio apresentar-me então este livro. Então, boa noite, é assim que se chama este novo romance do Mário Zambejal. Mário, quero acrescentar mais alguma coisa aqui nestes minutos finais, alguma coisa que queira mesmo dizer e que faltou dizer? Quero apenas dizer aquilo que é, que parecendo que é politicamente correto, é que foi realmente um prazer vir aqui. Muito obrigado. À Rádio Mário. É sempre um enorme gosto também conversar com o Mário. Terei prazer em vir daqui mais alguns anos, porque seria sinal de que eu, primeiro que estava cá, depois que ia escrevendo as minhas coisas e que isso desse também prazer aos meus leitores. Obrigado, António. Muito obrigado, Mário. E fica a dica do livro. Então, boa noite, Os Difíceis Amores de um Sedutor. Fora de Horas, novo romance do Mário Zambejal, uma edição da Clube do Autor. E despedimos-nos com Carminho, outra das escolhas do Mário, com este tema que é tema novo. O Carminho editou um disco este ano, um disco neste ano de 2018, chama-se simplesmente Maria, e nós vamos ouvir o primeiro single, que tem o título de O Menino e a Cidade. As Madragoas regressam amanhã. Para todos então, um forte abraço. Uma a uma as luzes da cidade vão se despedindo, E o menino, sonhando acordado, espera o seu destino. Que horas lhe terão os dias, que mãos um dia há de beijar devagar. Ele sabe que a vida não arde se o sonho é pequeno, e que às vezes poderá queimar-te com o seu veneno. À noite a mãe chora baixinho, sozinha, para não perturbar a cidade que hoje dorme sem luar. Não tenhas medo se o tempo foge sem razão. Não tenhas medo, serás maior que a solidão. Que o homem não chore sozinho, não pode deixar de sonhar. Noite fora, a madrugada chora, solta pelo vento. E o menino já se foi embora, já cresceu por dentro. Não espera desvendar os dias, já desvendou uma mulher. Faz de conta que já sabe o que ela quer. Não tenhas medo se o tempo foge sem razão. Não tenhas medo, serás maior que a solidão. Que o homem não chora sozinho, não pode deixar de sonhar. Não tenhas medo, serás maior que a solidão. Que o homem não chora sozinho, não pode deixar de sonhar. Não tenhas medo se o tempo foge sem razão. Não tenhas medo, serás maior que a solidão. Que o homem não chora sozinho, não pode deixar de sonhar.